Zero, Bravo 25, livre LS. Livre LS, 6225, obrigado. Tô 3663, Duna, interceptou o localizador? Afirmo. Em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Baixou, travou 1862, tá 3663, daqui a pouco. Decolador tipo 2, chame controle 1208. 1208 com controle agora, azul 4208, bom dia, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, azul 4208. Faltam 2 mil pés. Azul 4208, este é o controle Salvador, meu cordial contato radar. Contato radar, obrigado, bom dia. Torre 118316, ajuste o altímetro 0119. Estima 119, a partir de agora, Índia, ponto espera 186, Rio 5973. Autorizado pouso, pistão 0363. C02, autorizado táxi até a interseção, reporte para ingresso para cruzamento, pistão no 028. Entre de 200 graus, 049. Obrigado. Dois reportes para cruzamento da pista. Período 223-30 milhas, desça para 2000, sem restrições. 2000, sem restrições, 223. Oceano 225, Duna localizador, estabilizou? Opa, perfeitamente estabilizando. Muito bom, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Para já, 286 até daqui a pouco, 6225. Até. Mike Bravo Uniforme, chame Recife, a frequência é 1260, boa viagem. 260, Mike Bravo Uniforme, grato. Chané 6225, continue a aproximação, reposta no expulso da chata travada. Sim, mas de aproximação, informa o chame 225. Externo, chame a 225, baixo e travado, mano. Chame a 625, chame a aproximação, aguarde pista livre. Mande a aproximação, guarda, chame a 225. 79, informação, chefe, aproximação, guarda, dia 3, dia 3. Santos 179, tempo é autorizado 340, copia? Afirmativo. Santos 179, autorizado Guarulhos, tempo de voo 340. Via Upzul 16, pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, em Bridge, intercepta Upzul 16, controle 120, décima 8, transponda 5410. Autorizado para 3, 4, 0. Plantão 3179, controle, opere 120, décima 8, chama o plano para possível acionamento. Gente, 208 vai chamar... Alô, Salvador, bom dia, tá 3663, livrando, se escuta. Plantão 3666, muito bom dia, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, 05-3663. Azul 4208, chame Recife 12685. 2685 com Recife agora, Azul 4208, bom final de semana, obrigado aí. Boa. Passaria do 223, está autorizado, aproximação ILS. Autorizado ILS 2323. Sanem L25, no solo circuito, fiz pela direita, chama o solo 1219. Sim, eu te livro 1219 a solo. 225. Você está autorizado para seguir táxi via Delta, Alfa, Juliette. Após fazer 1 na Índia. No ponto de cara da 10, chama a torre 118.6, às 18.09. Já pela 2, pilotado de Delta, Alfa, Juliette, Índia, Bravo, às 18.0.18. Solo, Chené 6225. O Chené 6225, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 01. Táxi via Alfa, Juliette, posição 01, Chené 6225. 3298, este é o controle, Salvador. Acione identificação. Foi para a Duna, desça para 2019 para o ILS. Duna, descendo para 2019 ILS, Azul 4298. Com Delta, sendo Juliette. Com Delta, autorizado, Salvador Manati, nível de voo 010. Mil pés. Decolador 17, curva direita, corredor Axé, transponder 0125, controle 120, decimal 8. 0, controle 120, decimal 8. 208. Cuidado para acionamento, estado de chama a torre 118, decimal 6. Controle Rio 5973, decolou, vai cruzar 2 mil pés na Puca. Rio 5973, este é o controle Salvador, está em contato, radar após 2000, direto, Romeu Fox 018. Obrigado, após 2000 direto, Romeu Fox 018, Rio 5973. Salvador, muito bom dia, alternativa 3304, seja a informação de Juliette, direto para 160. 3304, este é o controle Salvador. Acione identificação, gire à esquerda, voe Bonf, desça para 8000 com 1019 para chegar a bom. Esquerda, direto Bonf, 080, 23, Duna, interceptou o localizador? Afirma, 2623. Positivo, em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1186. Reduzindo 286, obrigado. Torre Salvador, bom dia, passarei do 2223, duas milhas para externo, baixado travado. Passarei do 2223, com a aproximação, reposto fez pouso baixado e travado. Já está baixado e travado, prossegue 2223. Sim, reposto passou no mercado esquerdo. Prepara. Quer 02 recolar de imediato? Eu quer 02, mantém a voz esperada no zero. 02, mantém a voz atrás agora, passando no externo, agora distante para a decolagem. Passou externo, visual 2223. Passarei do 2223, só que para avistado, autorizado pouso visto no zero, vento 200-04 nós. Pouso autorizado não no zero, 2223. ILS autorizado. ILS autorizado, descendo para 2000, azul 42 na vez. Falou, tá. Autorizado para o pushback acionamento, sendo plano para ataque. Chama na parte. Contrato convencional 2685. 1-2685, obrigado aí, boa tarde. Bom dia. Boa. Salvador, bom dia, gol 1605, informação, Juliette. 1605, este é o controle, ajuste 109, desça para 8000 na chegada bom. Afirma 09, 8000 na chegada bom, gol 1605. Tá, 3304, desci até 5000. 5000 no 09. Na sala 07, fiz pela direita, time solo 1219. Direita 19. Salve, bom dia, passarei 223, Zé. Passarei 2231, não prossegue via Alfa, reportando 228. Alfa 2 Juliette, 2223. Salvador, bom dia, mano, 922, sem 922, a chegada da Mari, autorizado. 5000, ajuste 1019, autorizado. Direto de Vista na Repost Taxi. E vai fazer outro plano na S, após? Solo Salvador, é o total 991, informação Juliette. Total 9911, aguarde qualquer. Vai. Juliette, 2223. Passar 2223, mas que a posição de Juliette. Será? São 3179, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, chama a torre 118-16. Ajuste, eu também tomo 019. Vente, Pátio Índia, ponto de espera, 118-16. Passarei 2231, vai observar o Airbus 321 no Bapta, para o ponto de espera 110, após autorizar a inversão do Juliette, remota 114. Ajuda, remota 14, 3233. Passar 9911, pronto cópia. Pronto cópia. Passar 9911, autorizado Fortaleza, nível de voo 310. Via peso 19. Pistão 90, curva esquerda, saída Momo. Chute, controle 120.8, transponde 5401. Autorizado Fortaleza, nível 310, via peso 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo, frutia, saída 1208, controle 5401, transponde total 9911. Total 9911 no contingimento correto, estamos prontos para o acionamento. 200 graus, 059. QNH 1099. Gente, livre pouso 90, 142. Acionamento. 9911, livre acionamento, estamos em contato. Livre, chamar ataque, total. Olha, Salvador, é o Trip 5217, bom dia. 5217, bom dia. Vou em chegada Bonf 1019. Bonf, chegada Bonf 1019. Solicita atender por 160, vai ficar no topo da camada. Suba por 160. 3304, sem restrições, até 2000. Até 2000, sem restrições, até 3304. Autorize direto do Duna, até 3304? Não, ainda não. Francisco. 9, Lima, Tempestão 2 0. Quatro, dois, nove, oito, na sala 03, de pista direita, chama sala 1219. 1219, 4298. Salvador, bom dia, azul 4298. Azul 4298, muito bom dia, prossegue táxi de Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, portão 8. Água. Oceano 6200 até 5000. 5000, 6200. VIP 5217, acione identificação. VIP 217, ident. Recortar para radar, 58 milhas para Conde. Muito grato. Corrijo, para Conde não, para Ponf. Ponf, ciente. Circulador 04, chame controle 208. Controle 1208, é 3179. Controle Salvador, é 3179, bom dia, passa 2710. 3179, controle, contato radar, voe Leda após Leda Bridge. Sente, voando Leda, é 3179 após Bridge. 3304, livre aproximação ILS. Gente, enfermaria estabilizada, 3304. Então, 9911, prossegue táxi via Pátio Índia, com espera chamador, 1-1-8, bitmão 6, altímetro 0105. 2000, igual 9605. 0922, número 3 para pouso, velocidade 2-1-0, vai seguir o 605 da sua companhia. 4298 vai observar o taxamento do Boeing 727, após autorizado ingressar na Juliette, posição 08. Dá passagem ao 27, após ingressar Juliette, posição 8. Olá, Salvador, bom dia, trip 5437. Trip 5437, ciente daquilo? Ciente daquilo, por gentileza, autorização para confins. Autorizado com fins, em vez de voo 380, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, em Bridge, fez o 16. Controle 1920, decimal 8, transponder 5426. Desculpa, querida, chegou com uma referência, só copiei até a posição Bridge, poderia repetir o resto? Afirma, trip 5437, da El, Leda Bridge, Bridge, intercepta, fez o 16. O controle opera 1920, decimal 8, transponder 5426. 3304. Bom dia, Pedro Luno, 61208 é o controle e o transponder 5426, 35437. 5437, cotidiamento correto, estamos em estacionamento. Qual é o posicionamento? 437. Lulu Alfa Índia, muito bom dia, informe pátio e pista que deseja da placa. Passa 4 para 2000, direita, proa 050 para o localizador, chave estabilizado. Direita 050, para chave estabilizado, 2000, vamos ao 922. Sim, tirei confirmar seu transponder, só um minuto, por gentileza. 0 sem restrições até 3000. 3.000, 6.200. Alfa Índia autorizado, gente, Serra Novembro Golf Tango, nível de voo 105, decolador 17, curva direita, restrito meu pés no corredor axé. O controle 120.8, transponder 5420. 604, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 200 graus, 05 nós, que negar no 09. 1009, autorizado pouso na 10 até 3304. Oceano 6200, vetoração esquerda, proa 020, desça para 2000, tem como limite localizador. Velocidade 180 nós. Esquerda 020, limita LOC, reduz 180, desce 2000, 6200. 1605, Duna localizador, estabilizou? Afirma, estabilizado. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186, 1605. Passado checado, 186, 1605, bom dia. Boa. TAM 3179, chame Recife, 1251. 251, TAM 3179, obrigado, bom dia. Boa. Alvo na final do 3304. 304, tráfego avistado, pouso pistão no 0, vento 200-079, confirma. Autorizado, pouso no 0 da 3304, tá, visual com o Saranahan.